7, 0, complete final ILS, redução para aproximação, torre 118.6. Reduzindo, chama 18.6, 31, 70, falou da Silva, um abraço. Falou, mané, um abraço. Torre Salvador, seu 31, 70. Seu 31170, número 2, na aproximação, informarei que está livre. 31170. Liberada a velocidade, desse mantém a 2000, forma localizador. Sou 3264, solo 45, libera direita, taxi na minha escuta, Alfa Juliette, Fortão 02. A gente está ingressando na Fox, na Fox, na Alfa, pela Juliette, no Fortão 02, na 3264. Uno 70, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 20 graus, 089. Livre, pouso no 0, tá 3170. Desse mantenha 3000, ajuste 1012, vigilante. 3012, pare, vigilante, gol, mudou 104. Passa 1 no 40, chama o centro em 12545, alterna 12685. 12545, 2800, tá 310, obrigado. Uno 70, corrigindo, 3264, solo 47, libera a direita. Corrigindo novamente, 3170, solo de Salvador aos 48, libera a direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 09. 3170, Alfa Juliette, 09, tá, 3170, sua escuta. 4432, estabilidade do ILS pista rosada. Compadre final ILS, chama a torre 1186. 186, 4432. Torre Salvador, bom dia, azul 4432, final pista 1-0. Azul 4432, sem pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 079. Livre, pouso 1-0, azul 4432. Uno 54, com desse manter a 2000, autorizado ILS, que se rei, reporte localizador. 2000 ILS autorizado, checarei no log 1154. Azul 4332, corrigindo 4432, solo ao 55, libera direita, ataque autorizado Alfa, Juliette, portão 01 na minha escuta. Última à direita, Alfa Juliette, portão 01 na sua escuta, 4432. Estabilizou, Nova Vista, 1154. 954, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, boa. Torre Bandinho, gol no 154, está estabilizado ILS, Campo à Vista, embaixo travado. Gol no 154, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3, 0 graus, 079. Pouso autorizado na 10, gol 1-154. 154, solo 01, libera direita, táxi também escuta, Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, Bell Tower, boa noite, Lima Link 408. Sir. Hey, Italy 408. May you tell us which departure can we expect for our 110, please? Roger, let you copy. Stand by. I'll let you copy, Air Italy. Ready to copy. Air Italy 408, clear Salvador. Lima, India, Mike Charlie, flight level 330, via Upper Risky 58. Departure, runway 10, left turn, Puka, departure, Papaya Uniform, Charlie Alpha, and Alpha Romeo Uniform transition. Departure control 119.8, Squawk 5116. Italy 408, clear destination, India, Mike Charlie, level 330, say again after left turn, transition, Alpha Romeo Uniform. Papa Uniform, Charlie Alpha, and then Alpha Romeo Uniform.